Hoje, esse padre olha tudo que casa, esse vê tudo que nome, esse até aquele que se nem incorpora só fazia, e hoje todo mundo quer ser preto, e hoje todo mundo quer ser caboclo. E esse padre diz, esse modismo, ou esse é o que viveu lá atrás, e esse é o que viver agora de novo. Esse não, padre, porque esse padre é ser bom, esse tem que ser doutor, esse tem que ser médico, e tem que ser, como é que fala, esse presidente, e tem que ser, como é que diz, esses nomes todos que vocês dizem, e esse padre diz, é quando é título, é tudo nome que se dá, esse não diz quem são, esse não diz o que eles fazem, esse não diz os que eles pensam, esse não diz os que culpem, e esse padre está achando bem caro hoje, achando bem caro, esse é o padre que vem fazer. Esse é muito mais que essa palavra, esse padre esse é um sementador. Então você não quer mais chamar esse padre, chama de sementador, porque essa semente eu estou colocando em você. E essa semente ela vai buscar espaço em você. E essa vai fazer a diferença em você. A hoje, a depois, e aí eu chamar o nome que você quiser. Oh, padre Junqueira, graças a Deus. Então, seria então mais útil analisar o conteúdo da mensagem passada do que julgar a entidade pelo nome que ela deu. Seria isso? Se você chega numa casa, filho, e vê ela toda bonita, a vê toda cheirosa, ao você mede o tamanho do trabalho, ao você ver a consistência do trabalho, aí tem filho e filha que entra a casa, assente o trabalho e sai pior do que entrou. Vai ter casa que é triste, pequena, petada, calor, mas resolve. Me diga, qual a melhor? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, amém, amém. Graças a Deus. Então, vamos aqui falar também aqui agora então um pouco sobre as mulheres. Quem que é Nossa Senhora no mundo espiritual? A Mãe de Jesus. Nossa Senhora. É um espírito. Pode falar. Olha, filho, a cada um vem de um jeito. Como? A cada um vem de um jeito. Uhum. A cada um cumpre de um jeito. Cada um vê ela de uma maneira. Esse filho, essa filha, esse tem uma compreensão, não tem? Sim. Esse outro filho, esse outro filha que escuta, a gente tem outra compreensão. A cada filho e filha a diviniza. A cada filho e filha a se cria uma forma. Até aquele que fala, a Virgem Maria, a Virgem, Jesus já não vem, esse por concepção, não tem esse? Esse não é esse acorrente que esse todos falam, esse tu acredita? E esse diz, esse então Jesus veio, esse mudou a lei. Esse é a lei de matéria, esse é a lei de carne, esse qual é? Esse é um filho, esse junto, esse é uma filha, e esse é por conjunção carnal, esse filho, esse filha, esse cria, esse um prole, não é? E aí esse filho, esse filha, esse diz, esse padre, esse está blasfemando. Esse padre, esse não sabe o que diz, esse padre. Esse padre está doido, esse padre veio do além, que esse volta ao além. Isso não é? Sim. Porque esse filho, esse filha, esse sabe, esse está realizado, esse não quer gritar, esse não quer, esse não quer visualiza, e que não se diga diferente. Esse não é esse passagem, esse terra, esse quando esse do outro lado, esse igual pergunta esse filho fez, esse quando chega do outro lado, esse ele descobre, esse de outro vê, esse de choque, e assim cada um deu jeito, esse é a mesma forma. Esse tem coisa que esse padre, esse melhor, esse não cultivar. Esse tem coisa que esse melhor, esse não cutucar, esse por não ter, esse melhor, esse decepção.

que se tem espaço todos. E esses valores é que se de homem faz papel em mulher, e se mulher se faz papel em homem, e se perde esse isso, esse na relação, e se perde esse isso, esse na comunidade, se perde esse isso por tudo, mas ele também se ganha. E esse balanço, esses filhos, esses filhos, e cabo se buscando compreender, e eu digo a esse padre, hein, que ainda estão se buscando esse aprendizado, para se melhorar esse entendimento, esse poderem achar esse o seu espaço. Mas esse padre se vê muita concorrência, esse padre se vê muita discórdia, esse tudo, e que esse pode ainda com tudo isso, ainda ter esse mais espaço para se colocar essa semente de amor, amor, amor, esse dentro de todo esse emaranhado de coisas. Ô padre, explica pra gente como que o senhor definiria o papel do espiritismo para a sociedade e depois o papel da Umbanda na sociedade. O papel do espiritismo, filho, esse se faz de suma importância. Foi o espiritismo que é o primeiro a se trouxe a revelação, se trouxe nesse caminho de luz, a se é o contato. E se tem em outras religiões, é que se fica esperando essa palavra de Jesus, e se tem religião que está esperando esse Jesus até hoje. E esse Jesus, esse daquelas que religiões seguem, que esse é um grande parte, e se diz que esse ainda é a voltar. E esse ainda se faz voltar, e se faz voltar, e se com a presença de Jesus. E se tem aquele que se diz que não, que esse não se faz esse presença de Jesus, que esse presença de Jesus, esse na continuidade, esse faz esse presença de Espírito. E esse Espírito vem, esse Espírito fala, e esse Espírito ajuda. E isso tudo, esse é o papel do Espiritismo inicial, esse é o papel, esse que o Espiritismo reúne, Espiritismo explica, Espiritismo se mostra, esse vida eterna. E se hoje se for ver esse demonte de religião se tem, e todas hoje se tem esse boa parte, esse um pouco do espiritismo. Porque até aquelas que se criticavam o espiritismo, esse hoje embraça o espiritismo. Porque hoje se fala esse troque, esse do demônio, esse do capeta, esse do diabo, não se fala. Mas veja, esse fala esse, fala esse como espírito. Este fala este como um ser que este não vive necessariamente este na carne. Este coloca, este é o santo, este coloca este no espírito. Este coloca aquele que então passou esta vida, quando então este santo, este como espírito. E se eu começar a receber, este todo este que passa, este fala, este muda a língua. Este muda as maneiras de falar, este maneira de agir, este tudo. Mas se coloca esse vivo, o que vem é berço, esse espiritismo. E o espiritismo então vem, espiritismo manifesta, espiritismo esse traz conteúdo, esse traz base para que isso pudesse hoje ser trabalhado. Esse trabalho, esse espiritismo então, esse enraigou, esse trabalho esse precisa esse ter continuado. É ser continuado esse trabalho, esse faz por espiritismo, esse faz esse por várias outras hoje. E esse faz várias outras, esse é o próprio espiritismo se descobre dentro dele. O espiritismo esse também esse passa esse por mudanças, esse passa esse por adaptações, esse passa esse por outras esses ramificações, para que esse possa, esse, na forma que se conduz esse meio nosso, ele se possa se perpetuar, se segmentar, porque se as pessoas mudam. E se pode ver que o Espiritismo hoje, ele se complementa e ele se quebra dentro dele. Ele se perpetua porque este é um trabalho que deve se perpetuar este por muito tempo. Porque toda religião este nasce, toda religião este vive, toda religião este quando o tempo este não se faz, este não é necessário, essa religião ela se apaga. E outras surgem, e outras este continua. E o Espiritismo este base este para muitas outras. O Espiritismo este traz este matérias para muitas outras. E esta é a forma do Espiritismo este trabalhar, este tem este por que trabalhar. Este tem este comando cósmico, porque este é assim desse jeito. E desse jeito este faz funcionar. Então que não se coloque em crítica, que não se coloquem em detalhe, que não se apontem dele, eles têm a forma de se trabalhar e têm o necessário de se trabalhar, e que outras ramificações que se põem presente, e que outras ramificações se fazem se complementar, se fazem sequenciais, e se fazem esses poderem acontecer. E deste se combinam os outros valores e se surgem outros tipos de trabalho. E o Espiritismo tem base em muitos trabalhos. Hoje não tem aqueles que se dizem que antes era tudo este capeta, não era tudo capeta, e hoje não, hoje faz uso do Espiritismo, hoje faz uso do Espírito, do Santo, que lá incorpora, que lá faz, e hoje faz tudo misturado. Hoje tudo mistura, toda religião mistura, e todas as que querem ser nobres e todas as que querem ser detentores de forma de trabalho. Sim, graças a Deus. E como é que foi a sua reação quando o senhor ficou sabendo da Umbanda, dos trabalhos que fazem e da desinformação que as pessoas têm que fomenta preconceito descabido para com esta religião? Esses filhos, essas filhas, esses que vivem, essas religiões, esses de forma afro, de forma geral, eles fazem todos uma confusão. Porque eles fazem por formação. Formação de cada filho. Se cada filho, quando eles no berço, da forma que eles criado, eles vem e criado, eles por dentro eles do espírito, eles teve de crença espírita, eles leva eles quando vai a Umbanda, eles leva a Umbanda em forma de espírita. Este filho, este quando este tem, este quando beijo e quando criado, este na forma este de africano, este quando este leva a Umbanda, este leva a Umbanda, este africano. E este vê o padre de Umbanda, este brigando este entre si. Este brigando, este um diz que este está certo, este outro diz que este está errado. E este fica este buscando este uma Umbanda, este querer padronizar, este uma Umbanda que este não deve ser padronizado. Porque este, como diz, este Umbanda, este é livre. Este é livre, este é manifestação, este do Espírito. Este Umbanda, este é livre, este é manifestação do Espírito. Então, aqui tem um padre, este desfile inteira, este é usar o corpo, este do uso de mediunidade, este poder, este falar que é padre. Este tudo, este não, este ver, este Umbanda. Este Umbanda, este manifesta. Este Umbanda, este caridade. Este é o banda que este padre pega. Este padre, este não vai, este fazer trabalho, este não for caridade. Este casa, este padre vem, este padre vem, este faz caridade. Este caso, se não fizesse caridade, este padre, a linha deste padre, a linha dos casos que vem, este não vem, este casa. Mas este tem as linhas, este tem trabalho, este trabalha aquele. Este é aquele que pede ajuda, aquele que te pede um copo d'água. Sempre tem algum, é este para levar este copo d'água. Mas este tem aquele, este que este para levar a água, este filho, este vai olhar ele, este precisa, este merecedor da água. Este filho, este precisa, este fazer presente para que aquele água, este possa chegar àquele filho. Então, este tudo isso que o padre fala, este meu jeito, este para este mostrar, este confusão que se faz. Nome de religião. E essa confusão a gente faz interna. Se essa confusão a gente faz interna, a gente olha agora, este é o lado de fora. Este é o lado de fora, este para quem chega, este é Umbanda. E este vê, este é Umbanda de dentro brigando, este não entende, este nada. E este vê, deste, este é uma desarmonia. Então, este é religião, este ainda faz nova. Ele ainda se faz, este ainda tinha. Ainda se faz, se aprendedor, se mandou filho, se mandou filha. E esse religião, se não for feita, se não plano, se não for feita, para se a religião ser catequizada. Se a religião se não for feita, se para se vir, se cartilha. Se só pode se pular, se só pode se baixar, se só pode se fazer isso, fazer aquilo, essa religião não. Se é uma religião livre do Espírito. Mas o que você não pode, esses filhos, filhas, é se banalizar. Não se pode banalizar. Não se pode se desvirtuar. Não se pode se usar se a força material, se no nome de religião. Porque a religião não comporta. todo jeito que chega, do jeito que é criado, do jeito que é feito, e se só dá título, se só dá nome, mas se não está a essência dessa religião. A essência dessa religião que é livre, ela tem valores lá colocados, que esses valores não podem ser perdidos, que esses valores não podem estar ausentes. Porque isso se faz a grandeza da religião, mas se não está esse traçado, essa maneira essa ser feita. Porque se for ver esse no regionais, esse cada lugar esse é uma tradição, cada lugar esse tem esse uma forma de conduzir, esse uma forma de acreditar, esse uma forma esse de manifestar. Isso tudo é humana. Mas o que se não se pode é se mistura tudo. E essas pessoas, quando se perde, quando se mistura. Mas esse corrente do padre, esse corrente do que se vem, esse não estão preocupados da mistura. Esse não tem esse pecado de misturar. Ele não tem esse pecado de fazer esse africano, esse não tem esse pecado de fazer esse espírita, esse não tem esse pecado de bater, esse não bater, esse cantar, não cantar, esse riscar, esse não riscar. Esse fala esse do fundamento, ele fala fundamento, esse todo. Esse é um pecado. Esse é aquele que tem mais coisas, esse é aquele que tem menos coisas. Mas esse não desvirtua. Esse é a grandeza do ato, esse é do amor. Esse é a grandeza, esse é do porquê essa religião chegou em terra. Essa religião chegou em terra, esse é pela liberdade, esse é do Espírito, que esse Espírito sempre se manifeste, que esse Espírito então traga a sua palavra, que esse Espírito então traga a sua cura. E este através do manifesto, esse Espírito, em nome de Xambanda, que traga este amém, amém, amém. Em nome de Pai, de Filho, do Espírito Santo, amém, amém, amém. Muitos dizem que é um lugar onde se faz amarração, fuma, bebe e fala palavrão. Então, Deus não pode estar ali e nem Jesus Cristo. O padre que já viu o outro lado da moeda, ou seja, como que é nos bastidores do trabalho bem feito de um terreiro, como definiria e de que forma elucidaria quem assim pensa? Esse filho se toca em um ponto que a gente tem que sempre se tomar muito cuidado, esse é a maneira que mexe com os egos de cada filho e filha. E este padre, este vem falar, este de um jeito, este é franco. Este vem falar de um jeito caro. Este cada um, este baixa como quer receber. Este filho, menino, este meu, que este breve está corpo. Este é um dirigente, este casa. Se este filho, este não tem, este nutre, este coisas sadias. Se este filho, este não tem, este energia, este positiva. Este não se tem, este uma conduta, este boa. Este padre está só colocando coisas, não é para ele falar este filho isso ou aquilo. Mas este filho, este só vai ter este ligação, este não quer. Este padre, se for de luz, como este padre este que é, este padre só pode se ligar, este quem tem luz. Não, este padre este não cabe, este padre este não encontra espaço. Então, tudo começa a explicar desse jeito, para simplificar as coisas. Para mostrar que algumas coisas podem ser mais simples, essa forma de fazer pensar. Então, esse padre, que fala de uma casa, e essa casa, aonde é legada, aonde se coloca de forma de Deus, e se um xinga, e se um discorda de outro, e se um briga, e se um fica cobiçando o outro, e se fica arrancando dinheiro do outro, e se fica explorando o desespero do outro, e se faz esse trabalho para amarrar, para prejudicar, e se está amarrando esse um filho, e se não está deixando esse filho viver, esse filho ter a vida dele, esse filho ter a escolha dele, como esse tudo é bom. E esse vários outros predicados, esse padre poderia falar. Vários outros. Mas isso tudo, essa forma de conduzir, esse padre não encontra espaço. Não encontra esse espaço. E esse é o peito velho, esse é o caboclo, esse é tudo. Então, esse quem encontra espaço neste terreiro, neste templo, neste casa, nesses nomes todos que são dados. Quem encontra espaço? Quem tem esse vibração? Quem nutre esse vibração? Quem consegue é ter esse ambiente para trabalhar. Então, esse mesmo esse do espírito, esse tem esse as vibrações, tem esse os níveis de trabalho. Então, esse tem casa que esse padre fala, é que a casa está negativada, seu dirigente está negativado, esse tem esse trabalhador é negativado. Mas aí você tem o ego, então esse padre fala assim, vai pensar, então esse padre diz que é tudo mentira, você está correndo, e não, esse padre não diz que é mentira. Mas esse padre está dizendo que nesse caso, esse que está negativada, essa energia que vem, se dá incorporação, é bem negativada. E esse então é esse falando de Exu, esse pode vir essa entidade essa, essa entidade aquela, essa entidade aquela, isso não é dualidade. Se é dualidade, se tem entidade, se é dualidade no nome, no positivo, se tem no negativo. E esse negativo tem feito, e esse negativo faz realização, e esse negativo se faz cumprir, se faz, mas esse é menos tolerante, esse é menos de amor, amor, amor. Esse trabalho em outras vibrações que ainda se precisa muito mais para se crescer. Esse muito mais para chegar a ser um caminho do Cristo. Esse é o caminho, esse é a divindade maior. Então, esse tem esse vários níveis de trabalho. E esse não fala desse jeito, esse modo de se credenciar, de se credenciar, esse não é uma casa. E esse não fala desse jeito, esse para dizer que esse então é melhor que esse outro, esse não. Esse para se falar desse jeito, esse para se qualificar. Esse para se mostrar, esse muitos casos realizadores. Mas que nessas casas, você tem essas diferenciações. E essas diferenciações, você não diz que é a maneira de trabalhar. Não é esse de tocar esse tambor, esse não tocar, não é esse de cantar e não cantar, de ter e não ter, de cada vez ser bonita, de cada vez ser feia, não é nada disso. Esse é do que nutre, esse é do que tem a poder, esse amor, esse trabalhar. Então, você numa casa, ao se encontra esse trabalho, esse forte, esse firme, esse vivo, esse qual é o significado, esse qual é o poder de realização? E é nisso que você faz esse de frente. Porque se chega um filho, esse não tem casa, esse em qualquer outro se casa. E ele chega, esse é a vibração dele, esse é poder de luz, ele encontra, quando chegar a casa, esse pôr o pé a casa, ele sente aquela casa, esse não está em mesma vibração. Agora, se é um filho, chega em uma casa, esse não tem, esse é a melhor vibração, esse tem uma vibração esse pesada, esse não discorda, esse é rancor. E chega numa casa este também, e conta essa mesma energia, esse filho se sente bem. E essa casa se transforma, é maravilhosa, porque está na mesma vibração negativa daquele filho. Então, de novo, esse padre não desqualifica, mas esse padre explica essa diferença dos trabalhos que se tem na Umbanda, se não Canobé, e esses nomes todos que vocês falam, que esse padre se perde esses nomes todos. A gente dá muito nome para as coisas, padre. É, tudo é título, né? É título deste, título daquele, título deste. Até esse padre, esse não vai virar padre, daqui a pouco vão chamar ele de qualquer outra coisa. O que o senhor tem a dizer sobre o voto de castidade? Enfim, esse padre se diz que esse é um poder de escolha. Porque se faz porque esse é um voto de castidade. Você faz esse por não viver esse na carne, porque você foi feito esse para fazer na carne. Esse filho, esse filho, você vem junto a essa terra. E nessa terra, você faz esse uso da matéria. Esse padre esse diz, porque esse filho, esse priva, esse fazer uso da matéria. Esse filho, você fala esse padre, padre, você faz esse desse jeito, esse porque esse não me sinto bem, padre, esse não quero, padre. Esse não me completa, esse não me realiza, esse monte de coisas, esse padre diz. Filho, então esse é sabedoria, essa escolha. Agora, se esse padre esse diz, que o filho fala, esse padre, olha, que esse é contra a reserva de Deus, padre. E esse padre diz, mas esse quem diz essa regra de Deus, filho? É porque esse diz essa religião, é porque esse diz esse padre, é porque esse diz esse, esse diz aquele, esse é lei dos homens. Isso não é lei de Deus. Então, esse padre, esse é um cabeça mais aberta, esse faz essa liberdade, esse faz uso, e uso, esse do que? Esse tem esse na matéria para a gente fazer uso. Então, esse faz essa diferença. Esse não faz uso porque esse não quer, esse não completa,

Esse caminhador, esse filho, esse de acionar a mulher, esse caminhador, esse filho, foi acionar homem, esse filho, esse faz o caminhador dele. Esse padre, esse não por esse, que ele, esse padre deixa de vir, esse padre deixa de atuar. Mas esse filho se perde por esse caminhador, esse filho se afasta, esse filho se desvirtua, e esse padre não consegue atuar. E não esse por causa da escolha, esse por causa dos resultados que essa escolha se pode trazer, esse filho e filha. Então que as pessoas, quando elas vivem, de cada um, que elas se amem mesmo, esse tudo, elas se amem e elas se amem, mas elas se amem esse de verdadeiro. E que se esse seja de sexo igual, esse seja de sexo diferente, e que se façam vivas, e que se façam esse presente, mas que se façam esse mais da vibração da matéria, e que se façam mais, e que se vão além, e que se coloquem esse além, e que se vivem também na força do Espírito, porque como Espírito, Oxalá, hoje estão aqui junto a este casa, hoje estão junto a este corpo, hoje estão junto a este fase da vida. E este amanhã, este vai levar este filho, este outro lugar, este outra casa, este outro jeito. Então, como disse este da entrevista, de outra hora, este diga, este tudo em continuidade. Então, muito conheça, este faça valer, este tudo, mas este vai além. Então esse padre, quando estava em terra, esse padre, quando este aqui veio, esse padre se dizia todo o contrário. Esse padre se dizia que não, que este é egoísta, que este fica homem amarrado no homem, mulher este amarrado mulher, este é todo egoísta. Aí este padre se disse, mas dá este tempo ao padre, que este padre também tem que aprender, este padre vai se evoluir, este padre, então este padre, hoje a gente não julga. Este padre julga, este padre é julgado. Este padre se condena, este padre é condenado. E isso tudo que se faz este diferente de quem nós somos, este faz este diferente do que nós pensamos, este faz diferente do que foi ensinado, este não serve, este repele este da sociedade, este afasta este da sociedade. Isso não pode ser assim. Isso não pode. Este cadê o amor, este cadê a fraternidade, e cadê esta concepção, este Deus vivo? Então a gente tem que separar. Então esse, como foi feita essa pergunta a esse padre, você tem chevegoriche? Tem chevegoriche. Você tem chapadeja? Tem chapadeja. Mas a gente tem amor, a gente tem carinho, a gente tem bons status, a gente tem concepção da família, a gente tem coisas boas e maiores. E isso não está por escolhas, do sexo. Este está pelas escolhas da forma que deve viver, independente do sexo. Ô padre, o senhor parece um diplomata do mundo espiritual. O senhor veio preparado, hein? Esse filho é fazer essa pergunta fácil. E esse, a ficar mais fácil esse padre falar. Mas que essas tudo que pergunta, esse filho faz, que essas podem ser levadas aos outros. E os outros possam a evoluir com tudo isso. Mas a gente prepara, aí nós já tínhamos a combinado. Olha lá, padre, já estou chamando o senhor, já daqui a pouco está chegando um tempo de ir, falta 5 minutos. Eu queria que o senhor, assim, nesse momento, falasse quais são as 3 coisas de tudo que a gente falou que o senhor acha assim, mais importante relembrar, para as pessoas saírem assim, com isso bem gravado no coração. Então, esse filho, esse filha, que agora este dá a oportunidade de escutar este padre, este anota este no caderno. Este faz a escrita, para encher na memória, este não esquecer. Então, este é a primeira, este anota. Este ame. Este agora, este é a segunda. Este ame. E este é a terceira e última, este ame. E ame, ame e ame. Graças a Deus. Agora, padre, pode ser revelado a colônia onde o senhor atua? Este não é este problema, este de nome, este dito, igual este falou, este figa, este, é tudo em nome. Mas este colônia que este atua, este não é Charuanda, igual todos falam. Este padre, este vem, este verbo divino.

Mas se não enche por ancor, enche de renovar. Mas enche como valor. Enche de valorizar, enche de realização do outro, mas de ver que esse show enche você. Se cada filho e filha enche de mais as mãos, se cada filho e filha enche ajudar, enche mais de verdade, enche libertar enche desses montes de regras, desses montes de limitações, que cada filho e filha enche mais verdadeiro, verdadeiro com si, esse verdadeiro esse com o próximo. Esse filho, esse, no final desse galgado todo, esse filho e filha, esse vai descobrir que esse pode ser feliz. Esse pode esse deixar felicidade, esse ter esse abundância de coisas, esse ter os feitos esse realizados. Então, esse padre diz esse tudo, para dizer que tudo está ao seu alcance, este tudo, tudo que você precisa, você vai atrás, você busque, você alimente, você vai conseguir. Isso no tempo, mas você vai conseguir. Você faça esse merecedor, você faça esse grande hoje para que esses jovens sejam grandes. E esse, acima de tudo, esse dentro dessa doutrina do Pai, dentro desse amor maior. Esse amor vive em você quando você vê que você é chamando amor. Quando você aprender a ver as coisas boas e não as ruins, esse amor está vivo em você. E isso, esse padre diz, isso é prática, isso é uso. Isso é uso hoje, hoje é amanhã, isso é uso depois, isso é uso depois. E aí quando eu ver, isso é nós. E nós deixamos desse jeito. E que essa palavra então, esse de Pai, e essa forma de ser, ela se possa encher uma coisa só. Enchendo encher uma coisa só, esse filho, esse filho que hoje escuta o Padre, esse vai ser mais completo. Porque esse vai ser esse Deus vivo dentro de você. A você vai emanar essa força, a você vai ser essa força, e esse filho e filha, esse vai ter tudo esse que precisa, esse todos os instrumentos para se fazer encher a diferença na própria vida. Então, esse, quando nós olhamos lado, cada filho e filha, esse olha porque esse nós vê se está precisando de alguma coisa, esse filho e essa filha, porque nós já esse tem muito, e de muito que nós temos, nós dividimos, nós ajudamos, nós compartilhamos, porque esse enquanto um atrás, é todos atrás. Enquanto um faltante de merecimento, esse enquanto um faltante de esclarecimento, enquanto um faltante de crescimento, nós esperamos esse um. Nós esperamos este um e nós dá esta mão, este nós dá os pés, nós dá este corpo e nós dá este tudo para que a gente possa trazer este um e todos nós que tenham direito a gente galgar futuras melhores. Este Pai da vida, este pai de amor, este Pai de alegria, ele vai encher o coração. Encher o coração, ele possa estar feliz por todo aquele que precisar desse fio, que esse fio possa fazer. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Graças a Deus, Padre Junqueiro, que Deus possa nos permitir ter a oportunidade aí de outros encontros com o Senhor e mande da parte desse projeto, do Diálogo com os Espíritos, um muito obrigado a todos os dirigentes, ministros e diretores da Colônia do Verbo Divino. Que o Pai Divino abençoe seu trabalho, este filho, e que você busque sempre maiores crescimentos e a gal de maiores caminhos, que a sua porta esteja aberta e que você possa só crescer. Que o aprendizado se reine no seu coração e leve esse aprendizado a todos os outros. Graças a Deus. Muito obrigado. Parabéns. Em nome de Pai, em nome de Filho, em nome do Espírito Santo, amém, amém, amém. Este acabou este trabalho? Sim. Então este Padre vai. Este Padre muito vai. Obrigado. Que abençoe esta casa, que abençoe este meu menino, cantar esse corpo, este Pai, que este tenha muita luz e que sempre que pode, possa ajudar os outros todos. Que esse trabalho ele possa aquecer e possa ajudar tantos outros, que é a primícia da casa. Que assim seja. Então, você guarda o sangue, viu? Muito obrigado. Tchau, Padre!